Panorama Agrícola para 11 de fevereiro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua crescente, 11 de fevereiro, no ar para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: o destino não é uma questão de sorte, mas de escolha. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira: estiagem reduz produção de folhosas na região de Antônio Carlos. E no oeste, safra do milho está garantida, mas soja pode ter problemas pela falta de chuva. Ligue e participe, 48-3665-5359, ou envie sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. A cor das verduras é um indicador de sua qualidade. No caso das folhas verdes, evite-as com coloração desbotada, amarelada ou com manchas. Descarte também folhas perfuradas. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou em janeiro quase 10 milhões de reais a agricultores familiares que forneceram produtos para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. São quase 5 mil famílias que forneceram alimentos ao programa e que já estão sacando os recursos referentes à venda de sua produção no período de 17 de dezembro a 17 de janeiro. Desde junho de 2013, quando o governo passou a fazer os pagamentos diretamente aos agricultores, o PAA já repassou mais de 50 milhões de reais às famílias. Aqui em Santa Catarina, por enquanto, agricultores de Dionísio Cerqueira estão sendo beneficiados pelo PAA, com R$ 5.780 em janeiro, relativos à produção vendida entre 17 de dezembro e 17 de janeiro deste ano. Confira a entrevista de hoje. No programa de hoje, conversamos com a extensionista da EPAGRE em Antônio Carlos, Cassiele Bley, sobre a falta de chuva, a estiagem na região da Grande Florianópolis, que já afeta as hortaliças. É isso, Cassiele? Isso mesmo. As hortaliças do município, principalmente as folhosas, estão sentindo o intenso calor e a falta de chuva, né, nessa época. Dá para se avaliar em quantidade o prejuízo? Uma estimativa prévia, né, da última semana, os agricultores têm avaliado em 50% das perdas. E atingem praticamente as folhas verdes, é isso? Isso, as folhosas, os temperinhos, o que vai levar um custo elevado daqui umas 2 semanas do produto. Se continuar sem chuva, agrava-se o quadro? Principalmente, né, com a onda de calor extremo e a falta de chuva, que não tem previsão para as próximas semanas, né? Isso vai se agravar ainda mais, porque os produtores já não estão plantando as quantidades que eles vinham plantando ao longo do mês de janeiro. Então, não vai ter produto para ser colhido nos próximos 30 dias. Alguma recomendação especial para o produtor neste momento? Para o produtor, principalmente, que ele se proteja do sol e da radiação ultravioleta, né? E para as culturas, que ele, quem tem a possibilidade de fazer irrigação, que faça o uso dela durante o dia todo, que amenizaria um pouco a situação de prejuízo na lavoura. Existem muitos produtores aí que podem acessar esse sistema de irrigação? Bom, no caso das folhosas e dos temperos, a maioria dos agricultores dispõe de sistema de irrigação. O que a gente se preocupa é que, com essa estiagem, talvez os abastecedores de água fiquem com níveis menores e que cause prejuízo, né, para fazer esse processo de irrigação. Bem, Cassiele, mesmo tendo acesso à irrigação, a perda gira em torno de 50%? Continua, porque mesmo irrigando, as plantas têm o seu clima perfeito para se desenvolver, né? Então, as raízes são prejudicadas e os adubos são lixiviados por essa água excessiva também, e a temperatura afeta o desenvolvimento até o próprio processo de fotossíntese das plantas, né? Tem que dispor de mais energia para manter a temperatura e acaba consumindo sua energia ao invés de crescer, né? Alguma tecnologia tipo gotejamento seria útil nesse caso ou não? O sistema de gotejo é mais utilizado em casas de vegetação, abrigos, né? Quando tem uma cobertura vegetal e não tem a incisão da chuva direta, né? Mas incidência de chuva direta. Mas no processo de campo, geralmente é irrigação por aspersão mesmo, que até diminui a temperatura no ambiente como um todo, né? Correto. Então, a estiagem na região de Antônio Carlos trazendo prejuízos para as folhosas, em torno de 50% de perda. Isso vai repercutir no mercado, no consumidor, no bolso do consumidor, daqui umas 2 semanas. É isso, Cassiele? Isso. Bem provável que o valor de um pé de alface vai ficar o dobro ou o triplo. Vou ter que procurar outras verduras mais em conta para consumir nesse calor. A principal folhosa aí de Antônio Carlos é... A principal é o alface, mas tem todas as outras folhosas que são cultivadas, né, no município. Correto. Conversamos com a engenheira agrônoma e extensionista da IPAGRE, Antônio Carlos, Cassiele Bley. Obrigado, Cassiele, pelas informações. Obrigada também. Estamos à disposição para qualquer informação. E agora o Panorama Agrícola vai a Chapecó conversar com o engenheiro agrônomo Gilberto Curti, que faz análise de mercado para a IPAGRE CEPA sobre milho e soja. Com esse calor todo, tem chovido, diferente aqui da região da Grande Florianópolis, tem chovido no oeste do estado. Qual é a situação do milho e da soja, Gilberto? Na verdade, assim, ó, os plantios de safra, milho e feijão principalmente, até então estava correndo normalmente. A gente teve chuva, teve umidade suficiente e tal. Só que agora, de dezembro para cá, a gente teve um pequeno veranico que teve uma pequena influência sobre o milho. E agora também nós estamos tendo um período, várias semanas com pouca chuva, mas a princípio o milho a gente está na fase de colheita, então nós acreditamos sim que tem a redução da safra. Mas essa redução para o milho, safra, não, nós acreditamos que não seja uma queda expressiva que vá reduzir a produção a nível de ficar abaixo da estimativa que a gente fez no início de safra, que é próximo de 7.500 quilos por hectare. E no caso da soja, Gilberto? É, a soja é uma cultura também importante para a região. E, porém, assim, ela se encontra hoje numa fase diferente do milho. A soja hoje está todas as lavouras se encontram na fase de formação de grão e indo para maturação. E assim, a gente sabe que essa fase é uma fase crítica e a cultura precisa de umidade para poder ter uma boa formação do grão, né, para ter uma vagem cheia e tal. Então, a grande preocupação realmente com a soja nesse sentido de ficar muitos dias sem chuva pode complicar sim a produção da soja na região. As chuvas, assim, nas últimas semanas, a gente tem acontecido chuvas em alguns locais, não é geral, é uma chuva mal distribuída, porém, assim, tem acontecido em alguns locais. Aqui em Chapecó, por exemplo, na estação, nós registramos o dia 1º e dia 2, próximo de 20 e poucos milímetros de chuva. 11 e pouco num dia e 12, 13 milímetros e pouco no outro dia. Já ajuda para a agricultura. Mas é um período assim, muito quente, está bem complicado, temperaturas muito elevadas, e isso não é bom para a agricultura. Correto. Conversamos com Gilberto Curti, analista de mercado, engenheiro agrônomo da IPAGRE CEPA, em Chapecó. Gilberto, obrigado pelas suas informações.